Nós estamos ministrando a respeito de princípios de revelação. Na última reunião nós falamos exatamente o que é a revelação, qual que é o processo de receber essa revelação. E agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos as condições para termos revelação, para obtermos revelação na palavra. É sempre bom você lembrar que tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. E na verdade, é da união da palavra com o Espírito que a vida de Deus é gerada e se manifesta. Então, tudo que nós precisamos, na verdade, é de palavra e Espírito. Quando eu falo palavra, eu falo de revelação. E quando eu falo de Espírito, eu falo de unção. A unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Não é? E a revelação do Espírito é a maneira do Senhor nos transformar. O que nós precisamos é de revelação na palavra e unção no Espírito. Palavra e Espírito. É da união da palavra e do Espírito que a vida é gerada. Você quer vida na sua célula? Você precisa de palavra e de unção. Você quer vida na sua igreja? Você precisa de palavra e precisa de unção. A palavra é a palavra revelada. Portanto, precisamos de saber as condições para que a revelação se manifeste. Primeira condição, ou primeiro fator. O primeiro fator é óbvio. É conhecer a palavra de Deus. Revelação, por definição no dicionário, é você pegar algo que estava oculto, ele estava escondido, e você agora vai trazer aquilo à tona, à luz, para que todos possam ver. Então, isso é a revelação, maneira bem simples de você entender. Agora, você não vai ter revelação de nada se essa palavra está oculta para você. E aí você precisa entender, então, esse princípio que está lá em 1 Coríntios 15,46. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 15,46, que diz o seguinte: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Em outras palavras, primeiro é o natural, depois o espiritual. Então, existe uma sequência para as coisas de Deus. Primeiro, você precisa de ter o conhecimento natural. E depois Deus pega esse conhecimento natural e transforma em conhecimento espiritual. Portanto, não tem como você falar, ah, eu queria tanto ter revelação na palavra, se a sua mente não está saturada com a palavra. Ah, eu queria tanto poder ter essa luz, esse entendimento, mas se você não investe tempo se enchendo com essa palavra, nada vai acontecer, querido. Nada vai acontecer na sua vida. Então, primeiro é o natural. Se você quer ter revelação no Espírito, a primeira condição, portanto, é encha-se com a palavra de Deus. Encha-se com a palavra escrita. Com a palavra logos. Vamos ver daqui a pouco esse conceito. Palavra escrita do Senhor. E aí, no tempo certo, da maneira certa, o Espírito Santo vai pegar aquela palavra que você já até sabe e agora vai te trazer luz. As letras vão como que saltar da página para você. Aquilo vai tomar uma dimensão nova, vai aquecer o seu coração e o seu espírito e você vai ter luz da parte de Deus naquela questão. Amém? Portanto, tudo começa com o entendimento da mente. Segunda coisa, nós precisamos de ter olhos para ver. Vamos tomar, então, o exemplo aqui de um baú. Então aqui está oculto algo aqui dentro. Então se eu quero revelar o que está aqui dentro, então eu preciso de tirar isso e trazer a luz. Isso é a revelação. Mas nada vai adiantar eu fazer isso, mostrar para você, se você for cego. O que adianta eu tentar trazer revelação se existe cegueira na sua vida? Não é? O que é essa cegueira que nós estamos falando? É do homem natural. 1 Coríntios 2,14 fala o quê? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. De fato, não pode entendê-las. Para ele, elas são loucura. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aquele que não foi regenerado, ele não tem condições de ter revelação, porque ele é cego. Há uma cegueira na sua vida. Então não adianta eu falar de revelação para quem é incapaz de ver, não é? Terceira condição, tá bom, eu estou aqui, eu agora vou trazer à luz algo que está aqui, estava oculto, agora eu trouxe à luz, todos podem ver, você não é cego, você pode ver, mas inesperadamente está escuro, você pode ver, mas não existe luz suficiente para você enxergar, quer dizer, ainda que você não seja cego, se não tiver luz, você não vai poder ver. Cegueira é uma questão de novo nascimento, mas luz é uma questão de unção do Espírito, de enchimento do Espírito. Tem muito a ver com batismo no Espírito Santo. É uma coisa impressionante. Se você ainda não teve experiência do batismo no Espírito Santo, vou dizer para você. É uma experiência vital para o seu crescimento espiritual. Eu tenho visto pessoas que não tiveram essa experiência. É extremamente difícil para elas também entenderem certas coisas na profundidade, na dimensão que Deus quer que elas entendam. Não compreendem. Elas não são cegas, elas têm o novo nascimento, têm a vida de Deus em si, mas por alguma razão falta luz na vida delas. E nós sabemos que isso é aquele azeite extra sobrando para acender a lâmpada. Isso é o enchimento, o batismo com o Espírito Santo. As pessoas que não são cheias do Espírito Santo, não são batizadas no Espírito Santo, têm muita dificuldade para adorar a Deus também. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade em perceber o próprio Espírito. É quando você é cheio do Espírito que ele transborda, é que você tem a sensação apropriada do seu coração, do seu Espírito fluindo em Deus. Quando você não tem essa experiência, o que acontece com você? Você se torna alguém muito natural com as coisas de Deus e quer analisar tudo apenas no nível da mente. Você consegue entender, mas num nível muito superficial, porque falta luz, não é? Isso é uma coisa extremamente séria. Quarta coisa, o quarto fator são olhos abertos. Então veja, há algo que estava oculto. Eu trago e manifesto. Se você é cego, você não pode ver. Bom, mas todos podem ver. Mas de repente não tem luz. Você não poderia ver, mas agora veio a luz. Mas ainda há um outro fator. Você pode não ser cego, mas você pode estar com seus olhos fechados. Você não quer ver. E lembra, o Espírito Santo é gentil, é um gentleman. O Espírito Santo não responde perguntas que você não fez. O Espírito Santo não vai te levar para lugares que você não quer ir. O Espírito Santo não vai te revelar aquilo que você não quer enxergar e não quer ver. Portanto, você na verdade define em que medida você vai estar provando e recebendo de Deus. Muitos de nós não temos olhos abertos para ver, não temos um espírito, um coração aberto para ver. Por que acontece isso? Porque o coração está fechado. Deixa eu falar um pouquinho mais do coração para você. Coração é um conceito bíblico também. Não é só uma questão de ilustração. Muitas pessoas, no seu entendimento meramente natural da palavra de Deus, limitado, ele às vezes pensa que o coração é só uma questão de terminologia. E ainda que eu diga para você que o coração é a maneira como você percebe o Espírito, de fato o coração não é o Espírito. Eu diria uma maneira fácil de você entender, não quero me aprofundar tanto nessa questão, o coração ele é como uma porta. O coração é como se fosse o ponto de conexão entre o seu Espírito e a sua alma. É a porta. O seu coração também é o lugar de onde fluem motivações, existem fontes no seu coração. O coração é um lugar perigoso, porque dele também fluem atitudes, ideais, sonhos, e às vezes o coração pode ser corrupto, diz a palavra de Deus. Sendo o coração uma porta, você precisa entender esse conceito. Se o coração estiver fechado, nada entra, e também nada sai. Então, eu cheguei para ministrar aqui. Não importa quanta luz eu traga na reunião. Eu estou falando aqui, há uma luz de Deus enorme. Mas o coração do Júlio está fechado para mim. Por algum motivo. Está fechado. Pode ser preconceito, pode ser orgulho, né? Pode ser uma série de fatores. O coração dele está fechado para mim. Não importa quanta luz eu coloque no assunto, eu fale com revelação. Ainda assim ele não vai receber nada. Por quê? Porque o Espírito está bloqueado. Nada pode entrar, o coração está fechado. Então o coração é uma coisa chave, eu quero depois tratar com mais tempo com relação ao nosso coração. Mas tem o inverso também. Você não recebe nada se está fechado o coração. Mas eu também estou aqui ministrando. Se eu estou fechado para o Júlio, se por algum motivo o meu coração está fechado para ele, não importa também o que está no meu espírito. Não vai fluir nada para ele, porque está trancado, bloqueado. Por isso o coração é uma coisa chave. Você tem que ter cuidado para não fechar o coração para aquela pessoa que Deus quer usar para edificar você. Às vezes você fechou o coração justamente para aquela pessoa que é instrumento de Deus para edificar a sua vida. Que coisa séria é isso? E você também tem que ter cuidado para não fechar o coração para ninguém, porque Deus pode querer que você ministre luz e revelação para Ele. Se você está fechado, nada vai acontecer. Então, às vezes, ter os olhos fechados na palavra de Deus é ter essa resistência para aprender. Até por meio do coração que vem todas as coisas de Deus. Tudo passa pelo coração. Então nós vimos que existem condições para você ter revelação. A primeira é que, primeiro é o natural, depois o espiritual. Você tem que estar cheio da palavra para que essa palavra possa se tornar luz para você. Isso é até um conceito óbvio, né? O Espírito Santo só vai nos lembrar, ele disse que iria nos lembrar. Mas como é que ele pode lembrar algo que você nem sabe? Como é que ele vai lembrar para você coisas que você nem ouviu? Então, antes de lembrar, ele tem que te ensinar. Então, a primeira condição é você aprender, é receber a palavra. Segunda condição que nós vimos é que você precisa de ser capaz de ver. Tem que ter um novo nascimento. Tem que ser gerado de Deus para poder discernir as coisas do Espírito. A terceira condição é que você precisa de luz. Está num ambiente de trevas, onde a palavra do Senhor está oculta e fechada, não tem como ter revelação. Mas a última condição é que você precisa ter os olhos também abertos. Isso fala de ter o coração escancarado para receber a palavra do Senhor. E a revelação tem características. Alguém vai dizer, pastor, como é que eu vou saber quando eu tenho ou quando eu não tenho revelação de algo? Como é que eu posso perceber que uma certa verdade, ela é agora mais do que mero conhecimento mental? Ela é agora um conhecimento espiritual na minha vida. Como é que eu posso perceber isso? Olha, pela palavra de Deus e pela experiência, existem quatro sinais que nós podemos ver quando alguém de fato tem revelação de uma verdade. A revelação, ela sempre vai gerar, pelo menos, não são as únicas coisas, mas pelo menos quatro coisas perceptíveis. Revelação vai gerar vida, fé, mudança e ajuda na hora da tentação. Essas quatro coisas, vamos ver cada uma delas. Primeiro, revelação gera vida. Em João 6,63, o Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Em outras palavras, quando Deus falar com você, vai fluir vida em você. Todas as vezes que Deus fala, existe vida, porque Deus e a sua palavra são um. Então, você receber a palavra de Deus é receber o próprio Deus. E todas as vezes que você é cheio da palavra, você também é cheio de vida. Vida é uma coisa misteriosa, não dá para você definir vida. Mas é algo que você percebe quando tem e quando não tem. É como a luz. É difícil definir o que é luz. Você consegue dar uma definição de luz? Nem os físicos conseguem definir luz. Até hoje nunca chegaram num consenso, numa definição exata do que é luz. Mas qualquer pessoa, até a menor criancinha, sabe quando a luz acende. Sabe quando a luz apaga. Ou seja, a experiência, a vivência é fácil de perceber. Definir é que são elas. Vida. Você pode procurar o maior biólogo do mundo e perguntar para ele uma definição de vida. Ele não sabe. Ninguém sabe o que é vida. Todo mundo sabe quando está vivo. Mas ninguém sabe o que é. Vida é o quê? É uma coisa? É uma energia? O que é vida? Ninguém sabe dizer o que é. Mas todo mundo sabe que existe. A vida é o maior mistério do universo. A vida procede do próprio Deus. Ele é vida. E é impressionante ver como há uma quantidade exuberante de vida ao nosso derredor, nesse planeta. Coisa impressionante isso. A maior característica da ação de Deus é que todas as vezes que Deus age, existe vida. Onde há a presença de Deus, há vida. Onde há revelação, também há vida. Quando a luz de Deus explode em você e você entende algo da sua palavra, o resultado disso é vida. Você não sabe dizer o que é, mas você sabe quando há vida numa reunião, você sabe quando há vida numa pessoa, numa palavra, num aconselhamento, você sabe quando há vida numa aula, você sabe quando há vida e também sabe quando não há. Você sabe também quando está morto, quando há algo que não tá fluindo em Deus, que não é fruto de palavra viva, é só conhecimento mental, você percebe quando há morte. Não existe nada pior do que a morte. E não existe nada mais extraordinário do que a vida. A morte é inimigo de Deus. Não deveria haver morte em nada do que nós fazemos. Se você está falando de algo, e aquele algo é vida, a vida vai se manifestar ali, de uma forma ou de outra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não aceite nada sem vida, querido. Nada. Não aceite ter uma reunião que seja, por menor que seja, sem ter vida de Deus ali. Não tente estabelecer um parâmetro de como deve ser a vida. A vida se manifesta de formas muito distintas, de muitas maneiras diferentes. Não é? Mas você sabe quando tem. Não aceite um culto sem vida. Não aceite sentar para aconselhar alguém e não ministrar a vida. Não aceite que as pessoas não sintam algo da vida de Deus estando ao seu lado. Se você é alguém que tem revelação de Deus. Revelação sempre gera vida. A letra é morte, a letra mata. Mas aquilo que sai da boca de Jesus é vida. Por quê? Porque eu falei para você, quando Deus fala, a palavra sai junto com ele. A nossa palavra, quando nós falamos, é separada de nós. Mas quando Deus fala, já reparou que quando você fala, para você falar, tem que sair o vento junto? Na verdade, a sua voz, ela é resultado dessa vibração do ar saindo também. Então a palavra de Deus, ela está sempre associada com o sopro de Deus. O sopro de Deus é o Espírito, a palavra é Cristo, o Verbo de Deus. Por isso, quando Deus fala, o Espírito e a palavra, que é Cristo, fluem junto. E da união do Espírito com a palavra, a vida é gerada. Deus sai junto com a sua palavra. Por isso, quem recebe a palavra, recebe o próprio Deus. Porque Deus e a sua palavra são um. Encher-se de Deus é encher-se com a sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são um. Amém, irmãos? Compreendem isso? Isso é prático. Perfeitamente compreensível. Segunda coisa. Revelação sempre gera fé. Quem recebeu revelação de Deus, espontaneamente ele vai ter fé. Se você diz que recebeu algo da parte de Deus e aquilo não gerou fé em você, então tem algo errado nisso que você diz que aprendeu do Senhor. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E na versão atualizada fala pregação, mas a pregação na verdade é da palavra. No original o termo lá é logos, palavra. Ou seja, a fé vem quando a palavra é liberada. Mas não é qualquer palavra. Porque se for só a letra, não gera fé. Percebe isso? Se você falar de fato movido pelo Espírito de Deus, e você falar de algo que é revelação para você, quando você falar... E encontrar alguém que está com o coração aberto, sim, porque ele tem que estar aberto, olhos abertos, senão ele não vai entender. Então, se você encontrar alguém que está com o coração aberto, o que vai acontecer? Aquela palavra que você falou vai entrar nele e vai gerar fé nele. Mas qual fé? A fé do tipo que você tem. Entende? Do tipo que você tem. Então, se você quer ministrar, primeiro você tem que ter a realidade. Realidade, essa realidade vem quando você tem luz, revelação. Ô irmãos, é tão fácil perceber quando você ouve alguém falando de algo que ele não experimentou. É tão fácil notar quando você ouve alguém falando de algo que é só teoria para ele. Ele ouviu dizer, ele aprendeu com outro, talvez no seminário, num curso, em algum lugar, mas aquilo não tornou-se experiência dele. Você precisa de ter algo que seja seu, para a sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Quando você vem aqui me ouvir, você é só a tinta que está sendo colocada na porcelana. Essa palavra que eu falo para você, você ouve, eu estou com essa palavra tingindo você, pintando você, algo da imagem de Cristo. Você é essa porcelana pintada agora. Pergunto para você, essa tinta sai? Sai. A única maneira dela não sair é pegar a porcelana pintada e levar para o forno. Aí, com a temperatura alta, a tinta entra, impregna e torna-se parte daquela porcelana. O Senhor faz isso também conosco. Essa é uma maneira prática de como o Senhor trata conosco. Entende? Deus pega a sua palavra. Essa palavra, ela entra em nós. Entrou por enquanto só na mente. É como se você foi pintado. Mas quando vem a revelação... Essa palavra agora é impressa em você, não sai mais de você. Foi impressa, virou uma marca na sua vida. Mas quando é tinta, vai desaparecendo. com o tempo você esquece, com o tempo vai esmaecendo, com o tempo vai lavando, né, vai usando, a tinta vai saindo, às vezes descascando, e daqui a um tempo não tem mais nada daquilo que era o original. E você fala, não consigo entender, aquilo é tão bom, eu aprendi aquilo, mas com o tempo parece que eu esqueci. Você simplesmente perdeu, porque não tornou-se parte do que você é. Entende? Era apenas cobrindo a superfície. Mas quando a tinta impregna, quando ela entra na porcelana, aí ela é parte da porcelana. Aí não tem como tirar. Não adianta tentar riscar, não adianta lixar, não vai sair, porque ela é parte da própria porcelana. Você precisa também de ter revelação para que a verdade do Evangelho seja parte da sua própria vida, parte daquilo que você é. E aí quando você falar, você não vai falar mais de algo que você meramente ouviu de outro, você vai falar daquilo que você tem experimentado em Deus. Você aprendeu, você até ouviu de alguém, ele foi apenas um instrumento que Deus usou para que você tivesse luz da parte dele. Mas agora aquilo é parte da sua vida. Amém, meus irmãos? E você tem fé para fazer isso. Terceira coisa. Revelação gera mudança. Se você diz que tem revelação de algo, e aquela revelação não mudou a sua vida de alguma maneira, então isso é muito questionável. O que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 16? É uma experiência de transformação. De Simão em Pedro, pegue aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, olha o que a palavra do Senhor diz, verso 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem que o povo diz? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Interessante isso. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Diga, revelou. Essa é a palavra-chave que está aqui. Mas meu Pai que está no céu, também eu te digo que agora tu és Pedro. E sobre esta pedra vou edificar a igreja. Com qual pedra o Senhor vai edificar a igreja, irmãos? Cristo, em primeiro lugar, óbvio. Em primeiro lugar é óbvio, vai edificar a pedra, a igreja com essa pedra, viu Pedro? Isso é verdade, eu realmente sou a pedra. Mas o que mais que é a pedra em cima da qual o Senhor vai edificar a sua igreja? A revelação. Então não é somente Cristo, mas é a revelação de Cristo. Mas tem ainda uma terceira coisa. Tem que abrir a sua boca e confessar. Por isso que a salvação é crer com o coração e confessar com a boca. Foi o que Pedro fez. Ele abriu a boca e falou, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa de Cristo, você precisa de confissão. E você precisa de revelação. A revelação é a base em cima da qual Cristo vem edificar a sua igreja. Você percebe aqui três níveis de conhecimento? O Senhor chega perguntando, quem que o povo diz ser o Filho do Homem? Nós temos três classes de pessoas aqui. Primeiro são os fariseus. Quem que os fariseus diziam que era Jesus? Peraí, não é esse aí o filho de José? Não estão aqui entre nós os seus irmãos todos? Como é que ele diz agora que ele é o Messias? Então, os fariseus conheciam Jesus, irmãos? Qual Jesus que eles conheciam? O Jesus na carne, natural, histórico, filho de José e Maria. Eles conheciam Jesus. Esse conhecimento mudou a vida deles? Esse conhecimento trouxe salvação para eles? Não acrescentou nada. Depois tem um segundo nível de conhecimento. É o conhecimento do povo. Quem que o povo dizia que era Jesus? Olha que coisa mais doida. Quem que eles diziam? Ah, uns dizem que o Senhor é João Batista. Como? Como? Como é que é isso? Como que é João Batista? Estava lá Jesus e João Batista. Agora eles falam que Jesus e João Batista é o mesmo. Tem lógica isso? Mas depois eles partiram para um outro tipo, né, de talvez reencarnação. Não, eles falam que o Senhor é Jeremias. Jeremias que voltou dos mortos. Ou reencarnação, talvez uma coisa meio egípcia. Vê o tipo de conhecimento que eles tinham. Estava errado realmente o que eles estavam dizendo? De fato, Jesus não era Jeremias. Mas Jesus também tinha um aspecto de Jeremias. Jesus também tinha um aspecto de Elias. Não tinha ou não tinha? Tinha. Então o conhecimento que eles tinham era um conhecimento místico, que é o conhecimento que muita gente tem fora, esotérico. Jesus é uma coisa mística, esotérica. Mas isso também alterou alguma coisa na vida do povo? Não. Pelo menos tinha uma vantagem. Eles iam até Jesus porque sabiam que eles tinham poder para fazer alguma coisa. E de alguma forma recebiam essa cura, algum milagre de Jesus. Mas eles tinham conhecimento do Cristo verdadeiro? Não. Aí vem o terceiro tipo de pessoa. Quem é que nós temos aqui? Pedro. E os discípulos. E o Senhor fala, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina o Senhor olhando para Pedro, talvez com um sorriso nos lábios, dizendo, bem-aventurado é Simão Barjonas. Você é feliz. Você é mais do que é bem-aventurado. Você é muito abençoado. Mas não foi carne e sangue quem te mostrou isso, que carne e sangue não tem condição de saber isso. Foi o meu Pai que te abriu os olhos para você ver. E olha, eu vou edificar a minha igreja em cima disso. A igreja só é edificada quando há revelação. Amém, meus irmãos? E qual foi o resultado dessa revelação? Transformação. Antes ele era apenas Simão. Mas o Senhor diz, agora você é Pedro. E olha, Pedro, eu também sou pedra. Eu sou a pedra angular. E você agora vai ser Pedro. Porque quando você tem revelação, Pedro, você se torna semelhante a mim. Mesma natureza. Nós dois agora somos parecidos. Nós somos mesma natureza. Pedra. Transformação. Se você não tem tido a experiência de ser mudado, é porque não tem tido também entendimento do céu. Não tem havido luz da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero continuar na próxima reunião, mas eu quero lembrar. Revelação, então, gera pelo menos quatro coisas. Falei de três. Quais são elas? Revelação gera vida, gera e produz mudança. Amém? Deus abençoe os irmãos.